Cavaleiros 001. Faz o 5001. 5001 na guarda, que eu já estou com duas aeronaves que estão já no ponto de espera e na sequência o seu acionamento. Ah, tá certo, na guarda, 5001. Autorizado, acionar a chantagem. 5001 iniciando para chegar a chantagem. Mas pode coordenar com a aeronave aqui à nossa direita, senhor, ou prefere que aguarde? O governador 24 aguardado, tem outra aeronave já no pátio 3 também já iniciou, e tem duas já no ponto de espera aguardando, aqui aguarde. Autorizado, Alema, Teno Zero. Alema, Teno Zero, 3305. Force 2526 on Rwanda 28, lift to the right, then taxi right again, and call me back to enter runway. 2526, runway taxi Echo. That's it, Echo, then turn right again on Delta and maintain position on Delta. Stand by to enter runway and backtrack and fuel VIP Echo. Roger, 2526. Echo Alpha, going position, Delta 523. Oi, boa noite, eu vou 723, estou na final de 7 milhas. Deixa o 723, continua, aproximação, aguarda autorização de pouso. Padrão. Está 3305, autorizado decolar, pista no zero, vento 150 graus, 159. Autorizado decolagem no zero, 3305. Taxi 0973, 2 a bordo, 4 horas, até agora. 4 Lima. Ao continuo o táxi até próximo à interseção com a Juliette e sair do pátio, aguarde para prosseguir. Aguarde antes do pátio 1? Isso, aguarde antes do pátio 1 que eu tenho a aeronave da Azul já na sequência adicionada. Ok, prossegue táxi até a entrada do pátio 1. Azul 4959. Puxa, questionamento, Romeu 4 Lima. Quem está autorizado no pátio 3, em coordenação com a equipe de pátio auxiliar já iniciando o táxi, chama para o táxi. Está autorizado, puxa, questionamento, vai chamar para o táxi, Azul 4959. Corrido, 5972, pronto, espera, dá 0 pronto. Gente, mantém a posição. É, mantém. Só 3605, já com os 30, controle 1-2-0-8. 308, boa. 1723, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-5-9. TV pouso, 1-0 com 1723. Pode continuar o táxi até a distância segura aí do azul à sua frente, vai segui-lo no táxi. Sim, vai seguir o azul, na frente. 3305, suba via Fulca para o nível 330, vigilante. Torre o 001 acionado Ribeirão Preto, 4:40, 120 base. Está autorizado até o Ponte Espera, observando a aeronave da Rio, já mantendo e chando pronto para decolar. É o Ponte Espera, seguindo o Rio 5001, Ribeirão. Q6 clear to enter runway to your left and taxi until VIP Abram. Observe, follow me, car. Passado Q6, que taxi vai runway to VIP Abram. Passado Q6. Só eu, Xané 6224, após o sideral, poderia iniciar? Agora sim, passou o sideral, pode iniciar a chamada taxi. Autorizado, chamada taxi 6224. Em Salvador, azul 4959 para o táxi, está com 61 a bordo, 3:15 de autonomia, trazendo Sierra Bravo, Sierra Victor. Táxi até a saída do pátio, mantém a posição, ok? Vai na sequência, vai seguir a aeronave que está no pushback, já que estava aguardando devido ao congestionamento quando espera, e aguarde para prosseguir o táxi. Sim, a gente vai aguardar na saída do pátio, azul 4959. 7623, livrou Fox. Foram 723, seu solo 32, táxi também escuta via Alfa. Chame Alfa Kilo, do pátio 3, previsto posição 1 no Lima. Afirmativo. Prossegue Alfa Kilo, pátio 3, posição 1 Lima, sua escuta, gol 723. Azul 001, tá no ponto 7. 7, na sequência, aguarde no ponto de espera. Ok. Cancelar a restrição de velocidade. Cancelada a restrição, eu chamei a 6112. Cancelado 6212, obrigado. 0, vento 140 graus, 12, né? Azul 5001, autorizado, né? Mantém o 0. Ele mantém 001. Desvios do 3305. 5972, decola 34, chama o controle, frequência 1 20 8. 208, obrigado. Salvador, é o Rio 5972. Rio 5972, contato no radar, suba via Sambo Uno para o nível 340. Via Sambo Uno, o 340, 5972, Rio. Autoriza Lida da presente? Autorizado Lida, Rio 5972. Obrigado. No pátio 3, está autorizado o chamitaxi, após a saída e coordena, depois da passagem do azul 4959, também já está na saída do pátio 3, né? Gente, após a terceira aeronave, é isso, daqui a noção de profundidade para mim é ruim, mas se já tiver condição pode fazer, chamitaxi. Gente, 5974, para o táxi, 6224, 2 horas de autonomia. Jardim, alterna Maceió com 111 após. Autorizado até o ponto de espera direito, seguindo o sideral, chame pronto para decolagem. Vai para o ponto de espera atrás do sideral, 6224. Sideral 9973, autorizado, Lima 310. Lima tem 9973. E autoriza o 4959 e seguir o avião? O 4959 vai seguir o Oxané, sua frente e chama o ponto de fora pronto. Segue o Oxané, azul 4959. Após desvio, vou direto a Aru. Direto a Aru, graças. Azul 5001, decola os 37, chama o controle, frequência 1119, decima, correção 120, decima 8. Chama o controle no 208, azul 5001, uma boa noite. Azul 5001. 5001, contato radar, subaviação voando para o nível 320. Viação Gono para o 320, azul 500. Oito zero, chama centro em 125 decimal 45, antena 126 decimal 85. 12545, boa. Confirme, solicitando outro procedimento? Duna, pode Duna, possível? Perfil da chegada, reporte estabilizado. Gente, reporte estabilizado. Era 973, o vento de 140 graus, 159, autorizado a decolar no zero. Autorizado o táxi, até o ponto de espera, vai seguir a TR da Azul, chama pronto para decolar. Puxa, Lema 224, autorizado, Lema 10-0. Lema 10-0. O Salvador Azul 2774, no parte 3, para puxar o cancelamento. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi 2774. Bravo 72, passar 170, chame o centro em 128.35, alterna 125.1. 2835, 25, obrigado, bom serviço. Siga 972. Sideral 973, está cruzando 2300. Sideral 9973, contato radar, suba para o 360, via saída Savona. 360, via Savona, possível direto Leda. Precisado de decolagem, pista 10, janela 6224, está iniciando. Azul 4959, autorizado a Lema 310. Autorizado a Lema, tem pistão 0, azul 4959. Oi, boa noite, tá? 4738, formação alfa, autorização Fortaleza. 64738, aguarde qualquer. Padrão. Leia 224, decola 42, controle 120, decima 8. 208, boa noite, senhora. Azul 4959, quando pronto, autorizado a decolar, vento 140 graus, 159. Autorizado a decolar, azul 4959. Plano 4738, pronto, tá com a perna. Pronto, roda, senhor. Autorizado 4738 até Fortaleza, nível 370, de peso do 19, Bangu, depois Abucu, decola da 190, curva esquerda. Saída manhã, transição frote, aciona 5162, controle 0.8 na saída. Autoridade Fortaleza 370, Brasilu 19, Bangu, Abuco, decola 10, curva esquerda, Momo, frote 5162, transpone 208, está 4738. Correto, deixa eu pressionar. Chama. Chanel 612, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 295, torre, o Chanel 612, final 10, convive condições a pista. 2 pista seca, autorizado pouso 150 graus, 12 nós o vento. Autorizado pouso 10, Chanel 6212. Azul 4959, decola aos 44, controle 120, decima 8. 208, azul 2959. Controle Salvador, o azul 4959, passando 1400 pés na Coral. Azul 4959, contato radar, suba via Coral no Bravo para nível de voo 140. Ascensão 140 na Coral no Bravo, azul 4959. Azul 4959, após 2000, voe direto Coral. 2000, direto Coral. Autorizado o táxi com fibra B? 6868. Autorizado táxi até Ponte Espera, vai seguir o rio que está no Ponte Espera, chame para a decolagem. Pronto para decolagem. Até o Ponte Espera, vai seguir o rio, está visual com o mesmo, 2774. Passa nível 170, chama o centro em 128.35, a TN 125.1. 102.835, alternativa 251? Sim. Sente, boa noite, 5001. Boa. Centro em 128.35, alterna 125.1. 2835.251, 9973. Rio 5974 está autorizado, né? Manter pista 10. Bahia, Udibin, Europa, 084. Europa, Rio 84, ready to copy? Ready to copy. You're clear to Madrid, Barajas, flight level 390 via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, then according to your flight plan route. After takeoff, turn the left to Puka, departure and Zipa transition. Squawk 5163 and control is 120.8. Plan route. Flight level 390 after departure, left broad and Zipa's transition, let's go 5160 on ODS 120.8, Europa 084. Okay, the departure is Puka, okay? Puka departure, Zipa transition. Puka departure, Zipa transition, Europa 084. Will you back squawk right report to push and to start, Europa? Set to push and start, Europa 084, thank you. O Xané 6212, são nos 47, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém minha escuta. Alfa, da Juliette, mantém minha 74, autorizado decolar, vento 1, 40 graus, 129. Azul 2774, não posso estar 10, pronto? Azul 2774 autorizado, aliás, manter no zero. Aliás, manter no zero, 2774. Positivo, até. Alfa Romeo 363. Após desfios autorizados, Alfa Romeo 363. Obrigado, 6224. Rio 5974, decola os 49, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite. 6212, aproximado ao acidente. 6212, autorizado esquerda, portão 6200. 6200, boa noite. Rio 5974, contato radar na decolagem, suba para o nível 340. Está presente, vem na proa de Leda, 5974. Até. 1-2-7-7-4, autorizado a decolar, vento 1-4-0 graus, 1-5 nós. Livre decolagem, azul 2774. We are ready to taxi Europa, Zero 84. Clear to taxi until holding short to runway 10 via taxiway India. Request ready for takeoff Europa 084. We are holding point 10 via taxiway India. We'll report ready for takeoff Europa 084. Azul 2774, decola 53, controle 120, decimal 8. 208, Azul 2774, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, muitíssimo boa noite, é o Azul 2774. Boa noite, Azul 2774, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para nível 160. Coral no Bravo para o 160, Azul 2774. No 08, setor adesivos. 2-0-0-8, você quer dizer, informação? Já posto no PM, no 354. Já vou deitar, segundo 354. Eficiente, 2000 pés, ajuste 1018. 2018, está autorizado o atendimento? Afirmo, está autorizado aqui no LS e aponte localizador. Cortará. Está descido, Oxanã 6224. 6224, autorizado descido até nível de voo 170, 6224. 170, 6224. Controle Rio 5974, seria possível norte mandar presente? Não entendi, poderia confirmar? Solicitar pro Admótima. Aguarde. Xenê 6224, 61 no milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha descida até nível de 170, com proa do Alfa Romeo 363, Sul Aracaju na frequência 203, boa noite. 6224, vai. Estamos agora então com o Toledo Caju. 1203. Maduro, Gono 098, uma boa noite. Alô, Gono 098, aciona identificação. Dessa via, chegada para o MED 1 para nível 050, altímetro no 019. 050-0019, via chegada. Se possível, eu gostaria de mandar para o Editapo. Quem está autorizado a projetar, Gol no 098. Autorizado em TAC, Gol no 098. 574 está autorizado por hoje, Motiva, 5974. Presente o Alvo Motiva, 5974, grato. Eco 974, chame o centro Recife, frequência 128.35, ao TN 1251. Eco 974 aí. 2235-251, 5974, boa noite. Cuidado, voo no 354. Bono 354, autorizado final LS, chame agora a torre, frequência 1-8-9-5. Desculpa, a frequência? 1-8-9-5. 295, obrigado. E Salvador, boa noite, Bono 354. Tá, 2,5 milhas para o dia Serra. Bono 354, está autorizado o pouso pistão no zero, o vento 1,40 graus, 1,09. 098, desça para 2.000 pés, após o SAP Dunas, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado, no 098. O ajuste permanece no 019. 2.000, SAP Dunas, caminhão estabilizado com 1.019, 1.098. Do clear to line up and wait. Yes, line up and wait, is about 6-4. Solon 02, Táxi à direita, via Alfa e Juliette, portão 4, mantém me escuta. Fox, Alfa, Juliette, portão 4, segundo, 3, 4. Fox, 084, clear, for take off the wind is 140 degrees, 1 to knots. Já contei que é o Uranio 10, Europa, 959, Salvador. 959, mantenho 140. 4959, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível de 140. Chame agora o controle Ilhéus, frequência 20, decimal 1, 4959. Ilhéus, 120, nível 4959. Boa noite, obrigado. Boa noite, meu. Ligou na 098? Na escuta, pra cima. Frequência pra pouso? Número 1. Qual, externo? Não, externo negativo. Mantém a proa de duna, no 098. Tá ok, vai na duna, senhor. No 098. Torre da 4738, pushback sonamento no 5, no 7. No 7, autorizado, chame 10. Autorizado, chamarei. Europa é bullet 04, call now control 120, decimal 8. 4. Ryan Limited 390, Europa 34. Tráfego Salvador, Força Aérea 2, Salvador, Força Aérea 2526. 2526, minha procedência. 2526 está no Pátio Civil, tem informação alta para a autorização. 0526, pelo horário do seu plano aqui, eu teria como, vencido, prefeito ADLA. Afirmativo. Que tal, qual horário do seu ADLA? 4 climb, maintain level 350. Climb, maintain level 350, Europa 384. Controle de Salvador, boa noite, Azul 27 no 3, 160 para transferência. Boa noite, Azul 27 no 3, acione identificação. Identificação. No 3, contato radar, 69 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 60. Foi na proa de Bolf para interceptar a chegada Bolf. Reporte no ponto ideal de descida. Está sob vigilância radar. Azul 27 no 3. Sim, chamando a unidade de acesa sobre vigilância. Obrigado. Autorizador, gol 9098. 098, autorizado, final LS, chame a torre, Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, boa noite, 098. Boa noite, gol 098, aliado e baixo travado. 1098, está autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 12 nós. Liso, pouso 10, 0098. Você é o 2526, pronto, com perto. Pronto, pronto, 2526. Autorizado para Brasília, nível 360, via Pesulo 17, é Formosa, depois direto. Decola da 1-0, correu direita na saída Arbor 1, transição Elefa. Aciona 5-1-2-6 e o controle frequência 1-2-0 de 1-8. Sede autorizado Brasil, 360, Pesulo 1, saída famosa após DTC. Decolagem da pista 1-0, correu direita após saída Arbor 1 e controle 1-2-0-8, confirme a segunda frequência. Não, frequência é 1208 mesmo, a aerovia Pesulo 17, a saída é Arbor 1, transição é Lefa e o código que é 5126. Gente, saída Arbor 1, transição é Lefa, responde é 5126, processo 2526 para o acionamento. Autorizado, chame táxi. 26. Táxi na 4738, 159, 3 horas, resiste. Utilizado o táxi, chama no ponto de espera, ponto de táxi. Chamarei na 4738. Bruno 098, solo aos 11, táxi direita, via Alfa, Juliette, portão 2, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 2, na sua escuta, gol 098. 2774, Salvador. Azul 2774. Azul 2774, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Continua a sessão até nível de 160. E agora chama Aracaju, corrigiu Ilhéus na frequência 120, decimal 1, 2774 Azul. Ilhéus 201 Azul 2774, obrigado e boa noite. Boa noite. Torre, tá, 4738, ponte Belgrano. 4738 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 129. Livre decolar, 10, tá, 4732. Decimal 85. Salvador, boa noite, passarela 2224. Você tem a interseção com a pista? Chame para ingresso pronto, confirme para ver. PB05, alterna Goiânia, altura dele 3h30. Gente, chame pronto para ingresso na pista no, na interseção. 2526, Maranhão. 4, acione identificação, chegada com médio 1, reporte no ponto ideal de descida, ajuste de altímetro no 019. No 019, já no ideal de descida, passarei 2224. Desça e mantenha nível de voo 050, passaria do 2224. 2222 com a Alfa, boa noite. Boa noite, passarela 2222, acione identificação, proa de Iamã, autorizado descida até nível de voo 060, em Iamã, cumpre o perfil da chegada Iamã, com ajuste altímetro no 019. Sente, autorizado 060, na proa de Iamã, na voz Iamã, está autorizado o procedimento 2222. 4738, decola o Zulu 6, chama o controle de frequência no 20, do sinal 8. Chama o controle 208, 4738, boa noite. Boa noite, tá, 4738. Boa noite, tá, 4738, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 370. Sobe via Momo para 370, podemos voar a posição Momo? Ou qual é Momo? Está autorizado, direto Momo, 4738. Direto Momo, 4738. Vai levar a posição Cogbo, Protan 4738? Cogbo, está autorizado. Muito obrigado, Cogbo, 4738. Ideal de descida, o azul 2773. desça para 4 mil pés, ajuste no 019, azul 27 no 3. 27 no 3 para 4 mil pés. 4 mil com 1.200, obrigado. Tá. Processo 2526, negativo cruzamento. Ingressa na pista, ok? Ingressa na pista à direita, até a cabeceira, reporte alinhado e pronto. 2526, ingressa na pista à direita, até a cabeceira 1-0. Processo 2526, zero pronto. Sai 4738, tráfego sua posição 2 horas, 17 milhas, com rumo sudoeste, passando nível de voo 145, em descida para 4 mil pés, o equipamento é uma TR. Condições de aumentar sua razão de subida para efetuar o cruzamento do nível 140. Poxa, uma está razão, então deu tráfego de esquerda, até 4738, aqui é, é 15 milhas da nossa direita. Afirmo. Controle de velocidade do Paldenar Prodo de Frotivo, 4738, visual ao contrário. Aguarde só um minutinho. Obrigado. Chanel 27 no 3, retoração para sequenciamento, curva esquerda, voo proa 205, limite da proa é a magnética 1110 do NDB Índia Serra. Chanel 2526 autorizado, decolar pista 10, vento 130, graus 129. Chanel 2526 autorizado, decolagem. Agora na proa 200, limite da proa magnética 1110 do NDB Simbra. 27 no 3. Esquerda 200, limitado a 100 de cima. Pan 4738 está autorizado a ascensão nível 350, está autorizado direto a Buco. Direto a Buco 350, tá 4738. Medo 2224, reduza para 2109. 2104. Passaria do 2224 para sequenciamento, curva à esquerda, voe proa 010, limite da proa magnética 1-01 do NDB Simbra. Esquerda 010, final da mensagem, não entendi, senhor. É, mas, é, o limite da autorização, a magnética 1-01 do NDB Simbra. Parece no 01 da Simbra 2224. Salvador, Forçada 2526, decolado. Forçada 2526, contato radar na decolagem, suba via saída da Arbor 1 para nível de voo 360. Ao 360, via Arbor 1, 2526. 4738, chama centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Confirmo, Vitor 4738. Chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2685, boa noite, bom trabalho, 4738. Normalmente, bom voo. Obrigado. Passaria do 2222, 47 para o localizador, curva à direita, vou ir na proa 140. Reporte estabilizado nessa proa. Desça para 3 mil pés, ajuste no 08. Direita 140, descendo para 3 mil, passaria 2222. No 3, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro no 08. 2 mil, ou na 09, 7. É, confirme o limite para a passaria 2222? O localizador. Localizador, obrigado. Aqui é 210 indicada, 2222. 210 indicada, 2222. Número 2224, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 08. 4 mil no 08, 2224, 47 está o localizador, curva à direita na proa 050. Passaria 2224, se pode estabilizar. Passaria 2224, 47 está o localizador, curva à direita, proa 050, reporte estabilizado. 050, vai reportar estabilizado, 2224. Azul 27 no 3, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 150, está autorizado sinal LS, reporte localizador. 150 está autorizado, reportaria no lock, o 27 no 3. Passa ali do 2222, reduza 170 mais indicado. Reduzindo 170, 2222.